Guardião 06, boa noite. 06, prossiga. Iniciando a decolagem do parque de exposições aqui, comprou do farol de Itapuã, para ingresso no corredor Axé 500 pés de Chineontina. Ciente então, guardião, ciente então, estou sem cada colar em baixa posição, não me escuta, reposta do farol de Itapuã. Ciente, né? Já na vertical de Itapuã, ingressando no Axé 500 pés. Sim, pode transferir para o controle, guardião, na linha litoral, transfere o controle, 118.19.8, correção, controle, tem um bom voo. Qual é o comandante? Dourado. Dourado, padrão para o B? Não, 06 a bordo. 06, ciente. Já volta. Também, excelente. Passaria do 2224, passou nível 140, chame o centro Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2685, passaria 2224, uma boa noite. Boa. Juliette, amigo, prossiga. De bom setor do voo. Gente, as condições são altímetro 1.0 no 2, temperatura 3.1, vento 1.00 graus com 1.2 nós, teto 2.000 pés, visibilidade 9.000 metros, pista em uso 1.0, hora certa 3.6, aguarde para a cópia. Então, Dina, vai chamar a visão do pouso. Afirmativo, 06, ajuste 1012. Sente. Salvador, web 5827, gate 10, para o bom estacionamento. Autorizado, chamar o táxi. Autorizado, chamar o táxi 5827. 545-2085-85836. Táxi Juliette, Romeu, autorizado voo local, sobrevoo no Ethan Wild, 500 pés, decola da 17, curva à direita, corredor Axé. Controle 119.8, aciona 0121, coteja. Sente 2 a bordo, altímetro no 012. Tracionamento táxi, chame torre 118.6, bom voo. Já avisou a contínua, guardião 06. Frequência livre para o pouso, guardião 06. 06. Objeto 6748, desse mantém a 2000, ajuste 1012, reporte localizador. Descendo para 2000 pés, ajustado 1012, reportará estabilizado no localizador, web 6748. Tony 077, go ahead. Zero, cinco, um. Controle, boa noite, bom dia, 04190, barão da 50. 04, chegada Mari, desse mantém a 3000, ajuste 1012. 3012 na Mari, bom dia, 04. Sim, não. 6748, para informação, nessa prova vai passar 2 milhas à esquerda de Itato, ok? De 2 horas 40 minutos, alternando Fortaleza. Pata, confirme. 3662. 178 a bordo. Vicente, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10 Torre 1186, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 186, UTA 3662, obrigado. Está 3 zonas, 5-2, 12 milhas e meia de cima para baixar, checar. Continuando a aproximação no 0, 100 graus com 109, está 3 zonas, 5-2. Confirma o vento, 3 zonas, 5-2. O vento, 100 graus, 100 graus com 109, uma dezena nós. Ok, livre pouso, 3 zonas, 5-2. Do táxi. 125 a bordo, altímetro no 012, aguarde para o táxi. Aguarda no táxi 5827, 1012, o altímetro, confirma. Altímetro no 012, táxi via parte principal, reporte através do portão 612. Sente, parte principal, reporta no, através do 612, 5827. Controle Salvador, Rocha de RBA 3, Curo 3, boa noite. É 3, zona 3, chegada Monf, desse mantenha 4 mil pés, ajuste no 0, no 2, vigilância. É 3, zona 3, Monf, 4 mil pés, Curo 0, 1, 2, grava. 8, 2, 7. Ready to copy, Condor 077. Okay. Clear to destination, flight level 330 via Upper Whiskey 58 to Recife, Upper Bravo 623 to Fox November Oscar, Upper November 857, flight plan route. Book a departure, Alfa Romeo uniform transition. Take off from runway 10 left turn, departure 119.8, squawk 5141, read back. Read back correct, clear to push and start, call ready for a taxi, Condor 077. Salve, tá 38, salve, tá 358 no 07 para o pushback e acionamento. Autorizado já para o táxi. Mantaremos o táxi, obrigado. Linha mantém na 107, bom, Romeu. A 3662 já está pronto no ponto para dar 107. A linha e prepare-se para decolar, tão logo liberada a pista, agilizando manobras, 3662. A linha e aguarda a liberação 3662. 3152, solos 43, libera a direita, chame solo 119. 119, 3152. Magnético meio alinhado no 7, aguarda. 3662, tem decolagem autorizada da pista 10. Vento 100 graus com uma dúzia nós, 3662. Decolagem autorizada, tá 3662. Controle, aguarde 106. Prossiga, 06. Através do pistão, uma regressão para Salvador. Sim. Tente manter o litoral, reporte através de Pituaçu 06. É. 3, chama para ingresso, pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal, 3152. Essa que se rei. 2002, você passará no X-Ray Volmeter. Solo Salvador, boa noite, com 889, para as condições. 889, altímetro no 0, no 2, temperatura 30, teto 2000 pés, visibilidade 9000 metros, vento 100 graus, cono 2 nós, pista em uso 10, hora certa 45. Obrigado. .662, Decolos 45, controle N198, boa noite. 198, bom trabalho. Web 5827, após a passagem do tráfego da companhia, ali mantém cabeceira no 05827. Confirma, ali mantém? Ali mantém cabeceira no 05827. Gente, ali mantém na 105827. Mais 17 Romeu, linha alinhada 17. Autorizada a decolagem da 17, uma centena, uma dúzia, nós, acusos fora do solo, Mike Girardi Romeu. Autorizada iniciando, acusar fora do solo Romeu. Urca, vigilância. Urca, vigilância 370-3662. Para o CAC. A bordo, altímetro no 0, no 2, táxi via Índia e Alfa, negativo Juliette, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, Torre 1, no 8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 18, 6, ponto de espera, um bom trabalho, uma boa noite, tá 3858. 9. Libera a direita e sole 1219, 16748. 06, mantém o litoral e chame a torre 1186. 7186. Posição, agora para ingresso 3152. 7. Web 6748. Boa noite, 6748, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, e chama para ingresso no pátio principal, 6748. Salve, Salvador, boa noite, azul 40071. Informação ATIS não está disponível, senhor. Pode confirmar as condições. Afirmo, altímetro no 0, no 2, temperatura 30, teto 2000 pés, visibilidade 9000 metros, vento 110 graus com 11 nós, pista em uso 10, hora certa 47. Aproximando para o Graia? Negativo. Afirmativo agora, senhor. Ok, então aproveita a separação com o mesmo, prossiga lá para a área do Edson Maio de reporte na vertical. Vai manter separação e após a passagem do guardião, vai autorizar, está autorizado o sobrevoo no parque. O Edson Maio de Max já te falou. O Web 5827 decolou os 48, controle em 198. Uma boa noite. Boa! Curva direita, está mantendo, 119, decimal 8, transponder em 5133. Azul 40071. Confirma, aerovia e saída. Upzulu 16, é a saída da El Leda, depósito Leda direto bridge. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Chama para pushback sonamento, azul 40071. Ingressando aqui no 6748. Não recebe informação aqui. C310, autorizado para seguir, chama para o táxi. Segue para o táxi, o 3152. Agora Decolagem, 3152. Pois pode ser. Na 6310, autorizado prosseguir, chama para o táxi. Repórter. Modo solo, 3152, confirma a instrução. São as aeronaves no setor de trás do pátio, vai sair no táxi, mais uma aeronave que vai sair no táxi, aguarde o 3152. Gente, mantendo a posição, 3152. Possível no 405. As condições aqui, não recebo informação de... Gente, o Atis está inoperante. Altímetro no 0, no 2, temperatura 3,0, teto 2.000 pés, visibilidade 9.000 metros, vento 1.10 graus com 1.09, estanhos 1.0, hora certa 5.0. Obrigado, bom, 4. Condor 077, request taxi. Roger, Condor 077, QNH 1012, taxi via main apron, report passing gate 6. Condor 077, QNH 1012, we are clear to cross the apron and call you passing gate 6. Controlado, Graé, Guardião 06, obrigado, boa noite. Boa noite. P04 autorizado LS, informe estabilizado. Será que tá jogou no P04? Tirar M3, 1-3, desse manter 2012, ajuste. Em sedução 170 nós, reporte localizador. 2000 pés, 1-0-2, reduzindo. Vai reduzir para 130 nós, tá bom? Taxi via Indian and Alpha, holding short runway 10, call tower 118-6, have a good flight. Condor 077, we taxi via taxiway India, Alpha, hold short runway 10 and contact the tower when ready on frequency 118.3, thank you, bye-bye. Após a passagem do Condor, táxi via pátio principal, portão número 9. Seja após a passagem do Condor, táxi via pátio principal, portão 09, 3152. Decolou 52, chame controle em 19-8, uma boa noite. 19-8, boa noite, C3-58. Controle Salvador, o TAN 3858 decolado, cruza 1500. 3858, submantenha 370, sai da MOMO, vigilância radar. 370 na MOMO. Voo no 604, complete final ILS, torre 118-6. 18-6, voo no 604. Táxi via pátio principal pro portão 4, web 6748. Ok? Não, agradeço, senhor. Vai para regresso mesmo, mais já comeu. Assente. Prossiga até o farol de Itapuã, aguardando para prosseguir para o pátio, mantendo espera sobre o farol. Mantém espera sobre o farol, Romeu. Torre, boa noite, 604, estabilizado em LS, baixar o trabalho. Boa noite. No 604, continue a aproximação no zero, vento de 110 graus com 10 nós, o voo no 604. Guarda o 604. TAN 3662, controle. Prossiga. Chamar o centro, Recife, na frequência 12545, alterne 12685. 2545, 2685, TAN 3662, obrigado. Nós, gol no 604. Autorizado o pouso, Zargo 604. Autorizado voo a MOMO, suba restrito a nível 350. 350, restrito, MOMO voando. Mike Juliette Romeu aceita aproximação para 35, pouso pairado na cabeceira 35 e posteriormente táxi para o pátio da Bata. Positivo. Ok, então aproximação para pouso na 35, pairado sobre a 35, vento 110 graus com 10 nós, Mike Juliette Romeu. Autorizado, pouso com o pouso pairado na cabeceira 35, Romeu. Afirmativo. Salvador, boa noite, Oxenê 6310. 6310, boa noite, Sente, tá pronto? Tá pronto. Sente, mantendo o ponto de espera, 6310. Chame o centro em 13325, apenas 251. Sucre vai aproximar e fará pouso pairado sobre a cabeceira 35 sem interferir com sua trajetória de aproximação, gol no 604. Gente, bem, gol 604, visão mesmo. Zero, Xanem, 3-1-3. Xenia 3-1-3, complete final ILS, Xenia 2, 118-6. 2-6, boa noite. Boa. Salvador, Xenia 3-1-3, boa noite. Xenia 3-1-3, boa noite. Continue a aproximação no zero, vento de 110 graus com 10 nós, 6-3-1-3. 6-3-1-3, sim, continua. Juliette Romeu da presença, pode fazer o sobrevoo baixo da 35 até 17 direto, sem parada imediata. Autorizado, da 35 até 17, abaixo altura Romeu. Para pushback em acionamento. Autorizado, noite, chame taxa azul 4071. Autorizado, chama para taxa azul 4071. Controle, eu sou 3858. Você. Habilidade de coordenar a Prode Frotícia, por gentileza. Guarde um instante, 3858. Muito obrigado, senhor. Hello, zero, seven, seven, wait, your meeting position, and wait. Hold in position and we remain on your frequency, condo 077. Salvador, boa noite, eu vou no... 405, autorização para Brasília. Sim, só um minuto Brasília, já aprovado. Prepare agora o fit, um minuto cópia. Olha o fit, certo. Falou, boa noite, bom dia, 04, estou na escuta. Pouso, 10, 63, 13. Mike Juliette Romeu vai ingressar na bata. Juliette Romeu, considere seu solo 57, estacionar a frequência livre. Estacionar a frequência livre, Romeu, rápido. O Gaspar pela colaboração, eu estou. Confirme? Gaspar pela colaboração. Ah, ok, seja. Salvador Tower, good evening, Condor 077, ready. Okay, Roger number 2, maintain holding short of runway. Maintaining holding short of runway number 2, Condor 077. Ação 40, chame Recife em 12545, aperna 12685. 2545, boa. Boa. Passo gate number 4. Ok, just a minute, eu call the tower, ok? De quando você deixou com esse tower? Just a minute. I talk to the tower. Tower, this Web 4748. Can you ask the Condor to go already just a little bit to give way for the Web 4748 behind him to access the gate number 4? Okay, we are aware of the situation and he will start taxi again now as the other craft will line up. Yes, just see if he go already. 20 meters, I could pass behind him o wind gate na perfil. 310, ganha bateu no zero. Ali mantém no zero. Ok, Roger. When he texts ahead, you continue your text, ok? Brasília 36, rota 2117, decola no zero, curva à direita. Subida Gole, transão Fito, 5144 transponder, controle operador em 1998. So, Condor, have a nice night. Saída Gole, o Fito. Após a decolagem da pista 10, curva à direita. Transponder 5144, controle 1198, gol 405. Queria só confirmar o transponder, por favor? 5144. Correto, portão 5, chame quanto para o peixe. Vai estar na pronta. 10 livre decolar, o vento 100 graus, 129. A linha decola 10, 63, 10. Solo azul 4071, com 117 a bordo, 4 horas e 20. 7 minutos de autonomia, o Fernando Ribeirão Preto está pronto para o táxi. Gente, 117 a bordo, altímetro 102, aguarde para o táxi. 102, aguarde para o táxi, azul 4071. Economia 04, mantém a posição antes do pátio principal. É, mantém a posição antes do pátio, voo no 04. Boa noite, somador do Sinerme, 13, Montreal. Xanã 6313, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, chama para ingresso, Pátio principal. Alfa, Kilo no 3, botará no que para ingresso, no principal, 6313. 4071, táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera, Torre 1, no noite, decimal meia, bom voo. Juliette, Alfa, ponto de espera, Torre 18,6, azul 4071. And wait, ok? Line up, and maintain position, line up. We're landing a problem, one, contact 077. O 99, só um minuto, já aprovado, 360, prepara daí, só um minuto, cópia. É. 1604, assim que o tráfego da Azul liberar o setor, seu prossegue até o 7. Voz do Azul. Prossegue para o 7, gol 604. Posicionamento, gol 405, na posição 5. Salvador, boa noite, o Chanel é 310. Chanel é 310, sube e mantenha 350, saída Puca Vigilante. Ao 350, possível direto a Aracaju? Vou inicialmente Puca, aguarde coordenação Aracaju. Direto Puca. Controle, muito boa noite, azul 4209, cruza 220 para 160, na Bonf. 4209, chegada Bonf, desse manter a 2000, ajuste 1012, vigilância. 2012-4209 Galeão 360, rota PV550, decola no zero, curva à direita, no perfil da DAEL, Leda, Bidev, a única CEPTES da aerovia. 5134 transponder, controle opere 1-9-8. Autorizado 360 para o Galeão. Número 150, Bidev. Decola da 10, curva direita, da El Leda. Acionado 5134, controle 19, 8, gol 1889. Isso, após Leda, Bidev, on intercept wish, se é conforme. Portão meia dúzia, chega o quanto para o posto de Leda, Bidev e upper novembro 857. O gol no 405, após o segundo tráfego da Oceanet, livrar a retaguarda, corre da equipe de salva inicial, puxa no 5, chame táxi. Chamada para o táxi, o gol 405. Ponto de espera da 1-0. Gente, o azul observa a corrida do contra.